911, clear for takeoff runway 10, main this 100 degrees, 06 knots. Clear for takeoff runway 10, Kilo 1911. 1911, chame Recife, 125, 1 alterna, 122, decimal 8. Bom. Ponto alterna 12288, boa noite. Lolo Salvador, Xiané, Alfa Vista de Corte. China 1911 airborne at 47, so the departure 120.18. Contact 120.18, China 1911. Salvador departure, good evening, Argentina 1911, crossing 1500 feet up to flight level 360. 1911, radio contact. Family maintain level 360 via dial departure. Sky maintains at level 360 via dial departure, Argentina 1911. Departure, Argentina 1911, request. Argentina 1911, go ahead. When we put heading to dial intersection, position. Argentina 1911, cleared fly direct to Lida. Fly direct to Lida, intersection, Argentina 1911. Decimal 3601, no chame Recife 125, decimal 1, alterna 128, decimal 8. Recife 128, está presente a hora, pode ser. Argentina 19111, contact canal Recife Center, 125.1, unable 128.80. Contact canal 125.11, unable 128.80. 125.11, backup 128.80. Back to Argentina 191. 6251, autorizada, Linhares de Colar, pistola 0.100 graus do norte. Linhares de Colar, 6251. Estacionar 6251, decolado 235, controle 120, decimal 8. Bom dia, 1208, 6251. Controle, eu chamo 6251, cruza 1300, bom dia. Estacionar 6251, contato radar decolagem, submarino nível de voo 360, via saída da Elma. Sessão 360, via saída da EL 625. Ali, pisar meio, ali, pressionamento, chama pronto táxi. Torre Salvador, bom dia, torre 8063, taxi Índia, mantendo posição. Tom 8063, autorizado, alinhar e decolar, pista 90.1900 graus, 02 mais. Alinhar e decolar, pista 90.1900, pode alinhar pela taxi Bravo para facilitar ingresso na pista? Afirmo, a critério. Ok, obrigado, via Bravo, alinhar e manter a pista 90.1900. Limpo 06, autorizado, táxi, reporte no ponto de espera do hotel. Voo 229, mantenha o ponto de espera. Hotel 8063, capiteiro 10, pronto. São 8063, autorizado de colar, pista no 0, vento variável 03 nós. Autorizado de colagem, pista no 0, 8063. Uno 229, autorizado, alinhar e manter pista no zero. Autorizado, ingresso, alinhar e manter 1-0, vou 1-2-2-9. Oito 063, decolar 241, controle 120, decimal 8. 208, bom dia, bom trabalho, então 8063. Controle, muito bom dia, então 8063. Saída da EL, transmissão lenta. Passa agora 2.000 metros. Tá 8063, contato radar na decolagem, sube mantenido 340. Via saída da EL. sobe ao 340 via saída da Elton 8063. M6251, chama agora o centro Recife, na frequência 125.1, alterna 118.8. 063, Datan, solicita manter inicialmente para 155 devido à formação. Sim, aqui o TAL 8063 está livre de desvios, o centro da proa, informe o termo para voar a posição leida. Permanente, TAL 8063. Então, 8063, bando Leda, da presente posição. Sim, estou autorizado. Obrigado. Bruno 229, autorizado decolar, pistola 0, ventando 40 graus, 03 nós. Deixa eu decolar, 0, Bruno 229.